Dois imigrantes brasileiros do Canadá vão fazer uma volta ao mundo juntos. Eles são jornalistas e vão documentar as suas melhores aventuras em um blog multimídia. Saiba como você vai poder viajar sem sair de casa, logo mais no Canadá Direto. Um casal de imigrantes brasileiros no Canadá resolveu finalmente dar asas a um antigo sonho, dar a volta ao mundo. No dia 20 de fevereiro, eles deixam o Canadá rumo às Ilhas Fiji, primeira parada num roteiro que inclui a Austrália e países do Sudeste da Ásia, do Norte da África e do Oriente Médio. Eles são os Mojo Trotters e a gente está aqui com eles agora, no Canadá Direto. Um deles vocês conhecem muito bem, Bianca Sai, a nossa colaboradora. Olá, Bianca. Ela mudou de cadeira, gente. Ela agora está na cadeira da entrevistada. E o marido dela, Roberto Rocha. Olá, Roberto. Oi. Roberto Rocha, que é jornalista das áreas de negócios e tecnologia no Jornal de Montreal, o jornal em inglês de Montreal, The Gazette. Vamos começar, então, falando sobre esse nome, que talvez muitos brasileiros não conheçam. Vamos começar aqui pelo primeiro convidado, o Roberto. Roberto, Mojo Trotters, o que é isso? Olha, vamos analisar a palavra Mojo primeiro, porque tem um significado duplo. Um, Mojo é uma palavra do voodoo da Louisiana, que é um charme, charme de dar sorte. Um feitiço. Um feitiço. Okay. Charm em inglês é um feitiço. De dar sorte, de dar energia. Uhum. E foi meio adaptada pelo mundo do blues como quase como um tipo de atração sexual. Uhum. Sex appeal. Sex appeal, ok. É. E até, aliás, se vocês viram o filme do Austin Powers, né? O segundo ou terceiro filme, ele perdeu o mojo dele. Ele saiu atrás porque ele não tinha mais desejo sexual, okay. Né? Mojo não falta vocês. Qual é o outro significado da palavra mojo? O outro significado é que é uma abreviação da palavra mobile journalist, quer dizer, o jornalista móvel, o jornalista que trabalha não no escritório, mas na estrada, e ele está com um laptop, ele está com a gravadora de voz, ele está com a câmera digital, e ele está sempre enviando notícias por internet. Uhum. E vocês vão estar alimentando um blog super interessante. Bianca, antes da gente falar do blog de vocês, que é realmente fascinante, eu gostaria que você falasse do momento determinante em que você tomou a decisão de que você tinha que fazer essa volta ao mundo. Isso, foi uma tarde, eu estava trabalhando num emprego que eu não gostava, um pouco sem saber o que eu ia fazer da minha vida, do meu futuro, e olhando num site na internet, eu descobri um site que ensinava como fazer uma viagem de volta ao mundo. Nesse site eu descobri que fazer uma viagem de volta ao mundo era uma coisa que não era apenas para aqueles que ganham a loteria, para ricos, pessoas assim que estavam totalmente fora da minha realidade. Eu descobri que tinha pessoas como eu que faziam isso. E isso para mim foi uma grande revelação. E o segundo ponto que pesou bastante na minha decisão foi que eu descobri nesse site que as pessoas, quando voltavam, muitas delas enfrentavam uma depressão muito forte. Era difícil para essas pessoas voltarem à sua realidade. E aquilo para mim foi uma coisa assim, caramba, imagina que uma experiência é tão forte a ponto de te deprimir na volta. Eu falei, isso eu tenho que saber o que é. Eu tenho que saber esperando o que é. Esperando que não aconteça contigo. Esperando, hein? Que não aconteça, exatamente. Mas eu quero viver a experiência. A atração é muito grande, né? É. Roberto, você já é, de uma certa maneira, já nasceu nômade, né? Você é filho de diplomatas e viveu em vários países. Como é que foi essa decisão para você? Também foi tão necessária, assim como para Bianca? Olha, foi uma decisão mais de por que não. É porque a Bianca falou, sabe, um dia desses falou para mim... Bem, um dia desse não. Anos atrás falou pra mim, eu gostaria muito de viajar, dar uma volta no mundo. Eu falei, eu também. E eu larguei, sabe? Seria uma coisa assim, um dia se ganha a loteria, eu também. Mas eu parei pra pensar, peraí, por que não? Por que não? O que tá impedindo? Sabe, se a gente tiver um objetivo claro, tiver um plano estratégico, em alguns anos a gente vai poder fazer isso. Então vamos. Pois então, vamos logo. Há alguns anos vocês falaram disso. É. E necessita um planejamento. Como é que foi esse planejamento? O planejamento foi precisa de vários, é. Tem vários planos de planejamento. Tem o financeiro, tem o do trabalho, tem o da casa, sabe? A gente tem que realmente organizar tudo isso com antecedência para poder fazer um projeto enorme, né? Então, tem que ter um plano financeiro para economizar o dinheiro para fazer isso. E a gente falou com uns conselheiros financeiros que nos deram estratégias, técnicas para a gente poder economizar bem, sabe? Alugar casa para uma outra pessoa, cuidar de seguro, ter trabalho, claro, né? Deixar o trabalho é importante. E a parte mais gostosa é a escolha dos destinos, né? Fazer o roteiro. Justamente, vamos falar disso então. Mas antes de falar disso, gostaria de lembrar aos ouvintes que o Roberto e a Bianca dão todas essas dicas no site deles. Eles explicam, você fala um momento dado, você fala sobre planejamento financeiro. A Bianca, ela também dá dicas de coisas tão simples quanto escolher uma mochila, quanto preparar um itinerário. Então, falando de itinerário, Bianca, fala um pouquinho rapidamente pra gente do que o que fez vocês decidirem ir para determinados países? Eu acho que foi uma mistura de atração, busca pelo exótico e sair do que a gente já conhece. Por isso que a gente eliminou a América Latina, que estava inicialmente no roteiro, e a gente se concentrou em tudo que a gente realmente está bem distante, como Ilhas do Pacífico, Nova Zelândia, Austrália, os países da Ásia, que claro, a gente tem uma super atração por lá, pela comida, pela arquitetura, pela cultura. O Oriente Médio, o Roberto, ele tem origens libanesas, então é um lugar que interessa para a gente também conhecer. A Índia também. A Índia, acho que é um lugar que eu sempre quis conhecer, desde criança. E um ano inteiro fazendo isso. Vocês trabalhando os dois com bons empregos aqui. O Roberto colocou no site deles, do Mojo Trotters, um vídeo onde, em primeira mão, ele conta para o chefe que vai passear um ano pelo mundo. A reação do chefe é hilariante, gente. Vocês têm que dar uma olhada nesse vídeo. Se já não viram, porque o vídeo ficou viral, né, Roberto? Ficou viral, deu a volta ao mundo aquele vídeo. Que antes eu não deles, esperava. Ele já virou, já deu a volta ao mundo. Pois é. E a reação das pessoas é muito curiosa. Alguns dizem você tá louco e outros dizem, não, cara, você tem que ir, né? Acho que todo mundo disse eu tenho que ir. Aham. O cara que disse que eu tô louco tava sendo completamente irônico. Ok. Ele realmente, ele adora, ele adora a ideia, ele dá muito apoio, como todo mundo. Então foi isso que me surpreendeu, que ninguém me falou que eu sou louco, ninguém falou que eu sou idiota por deixar meu trabalho. Todo mundo falou, vai, é a melhor decisão que você pode fazer. E você, Bianca, como é que foi a reação no seu trabalho, aos amigos? As pessoas, eu acho também, foi massivo, assim, todo mundo encorajando, todo mundo dizendo que, puxa, eu gostaria de fazer a mesma coisa, vocês são sortudos. E o que a gente fala, o que eu gostaria de falar, é que não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Se você quiser fazer isso, se você tiver essa meta, você pode conseguir. Como a gente conseguiu, não foi uma coisa que caiu do céu. A gente está fazendo sacrifícios, mas em prol de um objetivo maior, de um sonho. E é isso. Mas muito planejamento também, né? Não pode esquecer que essas coisas não caem do céu realmente. Pois é, foi, né? Trabalho. Foram anos de trabalho, cada dia um pouquinho, cada mês um pouquinho. Muita pesquisa. Pesquisa de outros blogs, de outras pessoas que fizeram isso, de livros. Isso é uma coisa interessante que você falou. Existe toda uma rede de gente que faz esse tipo de viagens e que oferece informações, troca informações. Não é assim, Roberto, que funciona? Tem vários blogs, tem vários fóruns na internet onde pessoas falam das experiências, dão dicas, respondem perguntas para outros viajantes. Informação é que não falta, realmente. E essa experiência de fazer uma viagem de volta ao mundo, ela é muito comum. E no Canadá, inclusive, ela é muito comum. Eu vi um documentário sobre um rapaz que fez isso, um rapaz americano, e ele falou que a nacionalidade que ele mais encontrava por aí era o canadense. E americano era o menos, era quem menos, era a nacionalidade que menos viajava. Ok, vocês são canadenses, mas são brasileiros também, né? O site vai ser alimentado em português também para os ouvintes do Canadá Direto que não falam português? Isso é importante. A gente vai fazer o site em duas línguas. Eu vou fazer em português, o Roberto vai fazer em inglês e a gente vai se traduzir também. Ou seja, a gente vai encontrar alguns posts meus escritos em inglês, tradução do Roberto e vice-versa. Ok, porque o pessoal brasileiro já deu algum retorno para vocês? Porque o site está em linha já online já faz um tempo, né, Roberto? Já faz um mês. Vocês já receberam alguma correspondência, alguma mensagem dos brasileiros em particular? Já alguns. Tem vários comentários lá. Quando a gente olha o mapa, né, o Google, o mapa do Google de quem veio para o site, o Brasil é o terceiro maior país que está alimentando o blog. Então, está tendo um efeito, graças aos esforços da Bia também. Ela está participando muito bem nos fóruns de mochileiros lá no Brasil, falando com blogueiros que também que escrevem sobre viagem. É uma presença importante, porque se é o terceiro, quer dizer, em inglês, a gente não está falando só de canadense e americanas, a gente está falando de quase todo o resto do mundo, né? Ok. Bom, lembro aos ouvintes que o site de vocês é Mojo Trotters. O link vai estar no nosso site do Canadá Direto, para o pessoal conferir. Além de muitas dicas para quem pretende fazer essa viagem dos sonhos, vocês encontram também reportagens. Vai ter que é muito vídeo, reportagem, fotos. Por enquanto a gente está falando de tudo que é em relativo ao planejamento, mas uma vez que a gente estiver na estrada, aí sim, vai rolar muita reportagem. E lembro vocês também que a Bianca, antes de partir para as Ilhas Fiji, ela vai partir para Vancouver. Ela vai estar lá no mês de fevereiro e vai mandar algumas reportagens para a gente sobre as Olimpíadas de Vancouver, que começam no dia 12, não é, Bianca? É isso aí, eu vou estar lá para acompanhar, vou passar quase um mês em Vancouver e eu vou poder trazer notícias fresquinhas de lá para todo mundo. Ótimo, Roberto Rocha, Bianca Saia, Mojo Trotters, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Canadá Direto. O prazer é todo nosso, Gilda. Valeu. Valeu, então a gente vai acompanhar esses intrépidos viajantes.